9271, informação curso Yankee, ponto cópia. Prezado, Campinas, via rota do plano, apesulo 1-0, Pubave, apesulo 1-6, após BHZ, Belo Horizonte, direto Chomod, apesulo 3-0, Entite, após conforme a rota apresentada no plano. Nível de voo 340, saída da El Leda Motiva, decola pistola 0, primeira curva direita. Aciona 5163, controle 1120, decimal 8. Correto, é pós conta do 9271. Papa Tango Whisky, Yankee Tango número 2 para decolagem. Alpha Echo Alpha 084, on the ground 38, turn right via Foxtrot, ground 1 to 1.9. Via Foxtrot 1 to 1.9, Alpha Zero 4. Alpha 084, Gear Tax via Alpha, Juliet, Gate 10. Okay, Roger, Alpha, Juliet, and then Gate 10, Group 3. I'm going to take this out of that way. Decolado aos 40, controle transfere 1-2-0-8. 3-0-8, 3-1-7. Bom, controle, tomador, bom, boa noite, Santa 3-1-7. Santa 3-1-9-7, contato, tudo mantém nível 360, suba via saída da Delta. Via saída da Delta, 3-1-7, 360. Direto da Elton 3197. Direto da Elton 3197. Whisky Yankee Tango, autorizado decolagem, pista 0, vento no 40 graus, anuncio sinais. Autorizado decolagem, pista 0, Whisky Yankee Tango. Presidente, desse mantenha 3.000 ajuste no 020, aguarde o procedimento ELS X-Ray. Cruzado direto do Duna, Oxalene 310. Salvador, boa noite, voo 2043, ciente da informação em Yankee, localização Guarulhos. Bota Whisky Yankee Tango, decolado 243, controle e transfere 1208. 208, Whisky Yankee Tango, boa noite. Controle Salvador, Papa Tango, Whisky Yankee Tango, boa noite. Whisky Yankee Tango, boa noite, contato, tudo mantém nível 200. 200, perfeita saída, Whisky Yankee Tango. Salvador, boa noite, o gol 2043, centro de informação Yankee, autorização Guarulhos. 2043, informação curso Zulu, pronto, cópia. Pronto, cópia, o 2043. Cruzado Guarulhos, Terra Bravo, Golfo Romeu, via rota do plano, após o 1-0, pós Taubaté, eu de voo 360, saída da El, Leda, Motiva, decola pistão 1-0, primeira curva à direita. Adiciona 5-1-5-6, controle, 1-2-0, decimal 8. Autorizado 360, apresolou 1-0, Taubaté, da El, Leda, Motiva, decolando da 10 com curva direita 5-1-5-6 no transponder em 1-2-0, decimal 8, voo 2043. Correia, reporte pronto, gol 2043. Vai reportar pronto. 3662, acima de identificação, desse mantém 050, chegada a Mari. Aguarde o procedimento LS3, ajuste 9020. Ok, 050, na Mari, aguarda a 3 para 0050. Tá 3858, complexo final do procedimento, 11895. 3895, boa noite, 3858. Pode. Whisky Yankee Tango, vou direto no rumo de Coral. Sim, Coral, Whisky Yankee Tango. Salvador, boa noite, Altair 3858, uma milha do India Serra estabilizada, LS X-Train. Altair 3858, motorizado, pistona 0, vento no 40 graus e no 2 nós, ajuste altímetro no 020. No 020 ajustado, está baixando travado e está autorizado o pouso na 10, Altair 3858. Para o controle, prosseguindo. Cidade de coordenação Pro de Vitesse. Plano 3197, chame agora Recife na frequência 251, alterno 3395 e solicite Recife diretamente o mesmo. Camarão 2251, Chega para matar o Vitor pelo Delta. E o horário do plano, Vitor pelo Delta? Sou 2300, sente aguarde com a tua Vitor pelo Delta. Short 58 no solo 849, libere a direita via Fox, solo 1219. Fox, e chama o solo em 1219, tá? 3258. Solo Salvador, boa noite, Altana 3858, ligou a pista na Fox Trot. É 358, Tati via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3858. Sané 63110, complete final do procedimento LS. Completa final de LS 63110. Então 3662, desse mantenha 2000, autorizado LS. Autorizado aqui, tá 3662. Paulo Salvador, América, boa noite. Juliette 3858, Juliette, portão 02. Autorizado Juliette para o 02, 3858, obrigado, boa noite. Paulo Salvador, América. Prossiga, América. Solicito traslado do... do pátio 3 para a posição 9. Obrigado, início do reporte. Reporte para ingressar no pátio principal, América. Autorizado início, reportaria para a entrada no pátio principal, América. Junto aqui no Delta, não escuta? Foi feita a CHG para Alfa Tango Tango, papapá Alfa Tango Tango. O contrário, é da Alfa Tango Tango para Vitor Kilo Delta. Estou confirmando a CHG do senhor junto à sala S, aguarde um instante. Livre das restrições. Solo Gol 2043 para o táxi, com 177 no PLB, tem 3 horas e 47, alternando galhão. Táxi é Pátio Índia, ponto de cara, torre 1895, altímetro 9020, Gol 2043. Pátio Índia, ponto de espera 1895, com 9020, Gol 2043. Torre, 3858 para manter a posição, sinalizador da Infraero, com os dois sinalizadores apagados. Gente, foi mais caro. favor, ele inclusive está no escuro para ajudar. Gente. Tena 6310, chame torre 11895. Boa noite, voa 6310. Tena 6310, traficado, check-train, ponto autorizado, pistola 0. Vento 130 graus, 109, ajuste altímetro no 020. 020, tem ponto autorizado, pistola 0, quando baixo travado, reportal 6310. Azul 9271, no coordenação que ele sola, pinta o Airbus da tela à sua esquerda. Está aguardando para parquear no 02. Reporte táxi, fica dentro do tráfego, coordenando que ele sola o pushback. Pelo 50 inicialmente, 050. Precisado direto e está pegou no 096. Localizador, Tana 362, campo aviso. Tana 62, torre 1 no 8, destino 95, por favor. Tana 395, obrigado. 046, pode alinhar? Decola imediato. Tente o voo 2043, agilizando manobra, se reporte quando pronto. Tente, vai reportar pronto, 2043. Tente, boa noite. Papatango Isque, Yankee Tango, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, no secundária 13395, bom voo. Reporte está livre. 4129, reporte estará 10 ajuste no 020, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Gente, após de estar com 1020, reporte estabilizado, lugar para o operador. 20. Completa agora. Tá pronto, 2043. Solo 2043, autorizado decolagem de 0, vento no 40, grau 09. Autorizado, 0043. Gente, boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso para que seja Juliette. Alfa, chama para que seja Juliette. 3662, autorizado pouso, pistola 0, vento 1,40 graus, zona 0 norte. Livre pausa 1-0, tá? 3662. Patango Vitor, Kilo Delta, é o solo Salvador. 20814. Controle Gol 204. Gol 2043, contato radar, sobe e mantém nível de voo 360, via saída da El. Saída da El, o voo 243. Após 2000 pode voar ali, 2043? 043, após 2000, voa da El para interceptar via. A gente voando da El, o 204. Quanto cotejamento, Vitor, pelo Delta, qual POB? Obrigado, qual passando o Vitor, pelo Delta, acionamento do táxi de decolagem do Pátio 5, por gentileza, chame Torre. 1 no noite, decimal 95, Vitor, pelo Delta, tenha um bom voo. Antes do GMS, 310, ingresso aprovado, portão 612. Salve Salvador, América na entrada do pátio principal. Aguarde para entrar, aguarde para ingresso, América, aguarde. Aguardo. Via Eco, Salão 219. Direita Eco 219. Afirmo no 219. Passar 3662, ligou. 9271, no táxi aprovado à direita, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 020, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, azul 9271, tem um bom voo. Ponto 3662, autorizado, táxi via Alfa, chama ingresso, táxi via Juliette. Alfa, chama para Juliette. Vai guardar só mais 2 minutos para ingresso na parte, ok? Positivo, salve. Azul 9271, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 150 graus, 099. Aqui pra gente, no 06. Eu vou entrar em contato agora com o Harrison. Já. 3662 autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, obrigado. 3662. 9271 no decolado ao 07, controle 0 no 208. Controle 208, azul, 9271, boa noite. Boa noite, o azul 9271 decolado 1400, da El. Boa noite, azul 9271, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 340, via seda da El. Sobe mantém 340, via seda da El, azul Azul 2043, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 95, por meio. Eu tô gol no 09, confio. Gol 2043. Já escuta. 2043, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133,95, bom voo. 251-3395, obrigado, bom. Tem autorizado o ingresso no pátio principal e reboque até o portão 09, por gentileza confirme, 09? Confirmo, 09. Tira o ingresso, América, chame ao término, Breno, escuro constante. Mostrarei calçado ao término, América. Estabilizado, 1-0-9-0-1. 1-0-9-6, chama a torre, 1-1-8, decimal 9-5, uma pouso. 2-9-5, 1-0-9-6, 1-6. 2-9-1, boa noite, 1-0-9-6 da Gol, 3-6-6 do Índia, assim, estabilizado. 1-0-9-6, altímetro 1-0-2-0, reporte baixado, travado. Mandará, 1-0-20, 1-0-9-6 da Gol. Batango Vico Kilo de autorizado ingresso no CES, reporte alinhado e pronto. Golf 096, baixar travado? Afirmativo, baixou, travou, 096. Autorizado pouso sistema 0, vento 150 graus, 089. Informe, de repente, se eu posso receber um ticket, um recebimento de algum tráfego, mas é um Charlie 402, está taxiando via pista, na pista auxiliar, não irá interferir no seu pouso. Ticket no 096. Azul 9271, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 95, com voo. Recife, Recife 1, antena 33, 95, 97, boa noite. Gente, aqui na nossa pistinha tá outro equipamento, como a gente não tem contato visual completo da aeronave. Pela informação, aguardando autorização para decolagem. Os dois são máquina. Tango Vitor Kilo Delta, tenta estreia de turbulência do Boeing da Gol. Decolagem autorizada, pistona 7, vento 140 graus, 08 nós. Saldo Salvador, Bona 973. 973, boa noite. Informação em curso é Zulu. Para o Galeão, eu tenho aprovado o nível de voo 360, senhor. O senhor está pronto para a cópia? Galeão, sim, da Zulu 360. Bono 973, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Bono November 857 até Mulsu. Nível de voo 360. Sistema usando zero. Primeira curva à direita, saída da El. Após da El, voa Leda. Após Leda, voa Irumi. Controle 120, decimal 8. Transponder 5174, Gol 973. Por gentileza, só meio minuto para o protegimento no 963. Boa noite no 096. Boa noite no 096, autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 8, 096. Gol 973, por gentileza, cotija a autorização. 360, autorizado do avião, Rio Panamera 857, Mouto, decola da... Pista 10, curva direita da LD da Irumi, no 208, e está na transmissão de 5174, gol 973, posição 04. 5174, cotejamento correto, gol 973, portão 4, eu chamei pronto para o push back, acionamento. Portaria, gol 973. Muito obrigado, Vitor Clodel. Quebec, estacionamento Golo 97304. Posição 4, o estacionamento aprovado, o senhor chama em quanto Quebec? Autorizado, Pantaria, Golo 973. Saco do Gol 973, alternando com 3 horas e 35 minutos de autonomia, 176 bordo. 176, 325, por gentileza, alternativa? Confio. Enfim, escopiado. Gol 973, táxi aprovado à direita até o ponto de espera fixando 0, ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei torre, frequência 198, decimal 95. Tem um bom gol do 973. Direito, ponto de espera, 182, no 020, Golo 973, obrigado, no gol. Paulo Salvador, boa, chamei a 3, no 0, ponto de espera, 3908, 0020. Boa noite, 6310, Zulu é informação, Recife 350, já tem aprovado, gostaria de copiar o 35, ou aguardarei o padrão 39? 350, tá ótimo. Lógico, só um minuto, cópia, prepare e pulca, transição Caju. Autorizada linha de colar, pista na zero, vento no 40 graus, um dono mais. Decola dona zero, Golo 973. Apollo 24, 208, boa. Boa, 208. Alfa 3, boa noite. Contato radar, só mantém o 360, via saída da El. Autoriza direto Leda? Após 2000, voa direto da El e intercepta via. Ok, 2000 da El, obrigado. falou muito boa noite, é o da 3858, para autorização. Fortaleza está passando para a cópia do portão 2. Copia do 02, o portão, informação Zulu, 3858 autorizado para Serra Brava, Foxtrot, Zulu, via Presulu no 9 até Bangu, após direto a Buco, após direto Foxtrot, Lima, Zulu, direto. Nível de voo 370, pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 120, decimal 8, aciona 5404, 3858. Amigo, autorizado Salvador, nível 370, conforme o plano de voo, decolador 10 para a primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Froti, após a Zulu 19, Bangu, direto Abucu, direto Fortaleza. O controle de saída 120, decimal 8, transição 5404, é o TAN 3858. Correto, 3258, somente uma, o destino é Fortaleza, autorizado para Serra Brava, Foxtrot, Zulu, ok? Sim, aqui, Fortaleza, TAN 3258. Correto, assume o posicionamento, portão 2. Posicionamento 6310, na escuta para cópia. Pronto, cópia, 6310. Posicionamento 6310, autorizado para Serra Brava, Romeu Foxtrot. Serra Brava, Romeu Foxtrot, via Perzulu 17, nível de voo 350. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5402, posicionamento 310. Não, desce para 4 mil pés, ajuste no 020, road Alagoinhas, para em Alagoinhas interceptar a via, chegada bom. A 4 mil em Alagoinhas, desce via, ajuste via 20, Xander 6313. Tomara pronto, 6310.